meninas com a minha espada. Você não acha que você está tirando um pouco, não, é? Eu acho que o máximo que você conseguiu com esse seu jeito foi ferir um orc. Que chama de mentiroso, é ladrão? Ninguém chama pra não honrar com mentiroso. Agora, defenda-se! Grimorais, acho que você cometeu um grave erro desafiando o ladrão. Isso não tem nada a ver com você, guerreiro. Eu desafiei este ladrão, será? É, ele pode ser miserável, mas também é muito tirado. Eu pessoalmente vi acabar com o dragão. É mesmo? Braz, é claro. Ei, para com o boi. Aquele ladrão, será? Cuidado, ele está atrás de você. Não, onde? Não vejo nada. Como você pode ter se enganado? Porque ele se move como um raio. Bem, se ele não vai lutar comigo, não adianta ficar aqui esperando. Tenho mais o que fazer. É, até mais. Nada me dá mais prazer do que espancar um contador de batalha. Ele já foi, ladrão. Pode sair da sombra. Que bom. Por um momento achei que ia mesmo ter que lutar com aquele imbecil. Ah, morrer violentamente é terrível, mas morrer estupidamente é indesculpável. Mas às vezes eu não consigo me controlar, principalmente quando eu fico entediado. E as últimas semanas não tenho sido exatamente emocionante. Acho que isso vai mudar logo. Oh, está mudando! Oh, está mudando! Little Tommy got on my kidding. They're not anymore. So after you. So summer. You don't behave like you got the monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted for your life. These doors are waiting for the right one. The right time to arrive. And then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli. Perhaps not just yet, then. Aha, Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venice. Lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my pathbeater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here? Marco Bartoli? Nothing. I live righteous life here for reasons rooted only in necessary evil. As my father was before me when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son. Salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you're not here for them? Their Giacinori days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Via acquired it. We knew. He breathed life back into ancient belief. One not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind, but not yet the power to satiate. So, we reach for our weapons once more. The true detox. Where can you be taking me? This was my big break. Thank you. free to explore the rest of the house and garden. Thank you. Thank you.